No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 13 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham com essa manhã de tempo ainda fechado. A previsão do Canal do Tempo é de que o tempo melhore, que o sol brilhe. Amanhã vai ser um feriado frio, mas com sol. Mas ainda há neblina, há nevoeiro e há uma garoa chatinha. Portanto, quem está na estrada, todo cuidado possível. Aqui no centro da cidade, 9 graus a temperatura, que hoje não deve passar dos 15, 16 graus. Mas temos aí, então, a perspectiva de um feriado frio e ensolarado. E ontem foi deflagrada pela Polícia Federal uma operação que investiga irregularidades em 4 dos maiores fundos de pensão do país, todos ligados a estatais. Os desvios são estimados em pelo menos 8 bilhões de reais. Os focos da operação são a FUNCEF, Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa, a Petros, da Petrobras, a Previ, do Banco do Brasil e o Postales, dos Correios. Os fundos de pensão, para a gente compreender, são uma opção de investimento para possibilitar uma aposentadoria complementar ao trabalhador. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade que administra o fundo. Então, você contribui, deixa o dinheiro lá e essa entidade, a princípio de confiança, vai fazer a melhor aplicação para esse seu fundo render, né? Assim é, essa é a expectativa. E no futuro você garante, então, uma aposentadoria melhor. Muito bem, oferecidos por empresas públicas e privadas, os mais de 300 fundos de pensão em operação no país administram atualmente um patrimônio de 730 bilhões de reais. Então, não é pouca coisa. Estima-se hoje que o Brasil tenha quase 7 milhões de beneficiados pelo sistema. Aí entra o trabalhador e seus dependentes, né? O dinheiro pode ser sacado quando o trabalhador sai da empresa, quando o trabalhador é demitido. Então, é uma espécie de um seguro que o trabalhador faz. O problema é o mau uso, né? O problema é que, assim, a gente até cansa, não sei mais se há fôlego ainda para denunciar mais escândalo, mais corrupção, etc e tal. E, infelizmente, essa ligação, que tem um que é mais, o fato de haver ligação com empresas, com fundos de empresas estatais. Aí fica a facilidade de colocar as mãos, a facilidade de acessar, e o prejuízo é para quem? Vamos imaginar, né, assim, ingenuamente falando, para quem é o prejuízo, mesmo que o rendimento seja baixo? Já é prejuízo do trabalhador que contribuiu. A Justiça Federal determinou ontem, então, que 40 investigados na Operação Greenfield, que apura essas irregularidades, sejam afastados das instituições financeiras. E aí a gente viu ontem pelas cenas, é carro de luxo, é mansão, porque aí uma das finalidades, claro, é nutrir o ego, é aumentar o nível de status, enfim, de quem fez esse mal feito, que é a palavra da moda, o termo da moda. Os fatos investigados são graves, há fortes indícios de que a FUNCEF, a Petros, a Previ, a Postales, instituições importantes no âmbito nacional, foram usadas para fins ilícitos e foram vítimas, esses fundos de pensão, de atos delituosos e gestões temerárias e fraudulentas com o desvio de recursos, beneficiando empresas contempladas com os investimentos questionados. Esse é um trecho da sentença. Então a gente fica, né, com mais essa, eu não sei qual é o nível de preocupação e deve ser grande, a gente fica solidário ao funcionário que vai lá, que aplica, né, que tira uma parte do seu salário, que investe numa perspectiva melhor. Imagina o susto a partir de ontem de manhã, quando você entende que está em risco o seu plano futuro.

maior rede de varejo de Santa Catarina quer surpreender você e renovar sua casa. Especial Móveis Berlanda. São cozinhas, estofados, roupeiros, conjuntos box e muito mais em até 12 vezes sem juros. Confira. Roupeiro Curitibano, 6 portas, só R$ 89,90 mensais sem juros. Conjunto estofado Catarina, 2 e 3 lugares, R$ 79,90 ao mês sem juros. Cozinha Luanda, Curitibanos, leve por apenas R$ 65,90 mensais. Tá muito barato. Móveis em 12 vezes sem juros é aqui. Berlanda, 25 anos perto de você. Agora é Buligon 40. Vamos seguir em frente na saúde, na educação, na assistência social, em todas as áreas, com transparência e muita vontade de fazer de Chapecó um lugar cada vez melhor para se viver. Vem com a gente nessa caminhada, Buligon e Hélio Sela 40. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Notícias em um minuto. Você já imaginou poder transportar sua bicicleta nos ônibus do transporte coletivo aí da sua cidade e sem pagar nada mais por isso? O incentivo ao uso das bicicletas como um meio alternativo de locomoção está em debate na Assembleia Legislativa. Os deputados analisam a proposta que obriga as empresas de ônibus a permitirem o transporte das bikes sem acréscimo na tarifa. O texto ainda prevê que os veículos sejam adaptados com suporte para bicicletas para garantir a segurança dos passageiros. Quem não cumprir a regra ficaria sujeito à multa. E os parlamentares também estudam o projeto de lei que assegura aos profissionais de educação física que atuam como personal trainer o livre acesso às academias de ginástica dos seus alunos. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá. Com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó. Na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste. Ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste. O desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática. Mais que assistência. Confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap. Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas. Máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pontualmente 9 horas, eu quero dar bom dia ao Enilberto Parmegiani, que é coordenador regional do SEBRAE. E a gente fala só em economia e sempre em economia. E ontem, por exemplo, tivemos aqui a visita do deputado federal Pedro Czai, do Partido dos Trabalhadores, que foi tão veemente ao dizer, né, do quão temerária é essa futura gestão do Michel Temer, do quanto de prejuízo por medidas econômicas ele pode acabar causando à população quando mexe em previdência, quando coloca um teto para o gasto público e penaliza a saúde, penaliza a educação. A fala do deputado foi muito forte nesse sentido. E aí vem o SEBRAE e diz, olha, falar em empresas, e a gente pensa, meu Deus, a gente está segurando para não fechar as portas. Enio, nesse bom dia, né, vamos ver se a entrevista vai ter um saldo mais positivo, mas nesse bom dia, o que, que é o Sebrae? Porque a gente sempre junta uma coisa a outra, imagina aquelas empresas de comercial, de, né, de instituição financeira, tudo lindo, tudo bonito, tudo arrumadinho, proprietário feliz, né, feliz da vida porque conta com o apoio do Sebrae. Como é que a gente faz esse link da propaganda com o que a gente enfrenta hoje, que não é um momento fácil? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Realmente, o Sebrae é um serviço... É o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, uma instituição organizada que tem uma função paragovernamental. Ela é gerida e mantida pela iniciativa privada. Existe uma parte do recurso do Sebrae que vem, que advém através de um recolhimento que as empresas que não são enquadradas no Simples Nacional, não são microempreendedor, não são produtores rurais, do sistema financeiro, do sistema de transporte, recolhem esse percentual. Então, isso dá um lastro para a operação do sistema Sebrae, que, além disso, promove o acesso a recursos de empresas que são beneficiadas por trabalhos estruturados com essas empresas. Sim. Então, até nós temos, sinceramente, grandes e belos cases, bonitos cases, mas o dia a dia, hoje, efetivamente, nos reporta a nossa missão, logicamente, que nós temos que cumpri-la, de apoiar o desenvolvimento e a sustentabilidade dos negócios existentes. Sempre lembrando que, por conta da estrutura de educação do país, por conta do contexto da formação e, enfim, do que acontece em nosso país, nós hoje atendemos as pessoas que muitas vezes têm a ideia ou têm um sonho do negócio, às pessoas que já estão efetivamente com um avanço significativo de desenvolvimento tecnológico, inovação ou de internacionalização, inclusive, de seus empreendimentos. Então, se eu pudesse classificar o grupo de pessoas que hoje pode acorrer ao Sebrae para usar a seu favor as ferramentas, os instrumentos, os programas, as capacitações, sejam de forma presencial ou à distância, nós poderíamos dizer que hoje nós atendemos desde a pessoa que nós podemos chamar de potencial empreendedor, e são pessoas que possuem ideias e sonhos, que querem realizá-los, as pessoas que são potenciais empresários, efetivamente pessoas que nós podemos caracterizar como pessoas que já desenvolvem alguma atividade econômica, porém não estão formalizadas, o microempreendedor individual, que é uma figura jurídica recente, decorrente inclusive da lei geral, que é um dos fatores muito importantes para que os eleitores inclusive cobrem os seus candidatos a vereador, os seus candidatos a prefeito, para que essa lei seja implementada nos territórios dos seus municípios, porque ela pode ajudar significativamente na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de pequenos negócios. A microempresa, que é uma empresa que hoje ainda tem um faturamento de R$30 mil por mês a R$360 mil por ano, a uma pequena empresa que tem um faturamento de R$360 mil por ano a R$3.600.000. Esses indicadores de faturamento são que norteiam o que efetivamente para o sistema Sebrae classifica como microempreendedor individual, microempresa e pequena empresa. E as grandes empresas, sob formato de encadeamentos produtivos, sob formato de apoio à capacitação de seus fornecedores, que são micro e pequenas empresas, também têm então acesso aos serviços do Sebrae. Hoje, então, nós podemos dizer que o Sebrae tem uma série de instrumentos, de ferramentas que podem auxiliar as pessoas a avaliar uma ideia de negócio ou a efetivamente implementar uma ação, inclusive, de internacionalização do seu empreendimento. Em que pese, hoje, o desafio é simplificar, vamos dizer assim, é equilibrar ou dar consistência e sustentação aos pequenos negócios. Esse é o momento que reporta, que leva esforços de toda a equipe do Sebrae, a nível nacional, estadual, regional, para que efetivamente nós possamos, nos nossos programas e projetos, ou no nosso atendimento simples e objetivo, de maneira direta, se possa ajudar essas empresas e pessoas, especialmente as pessoas, porque são as pessoas que empreendem, são as pessoas que fazem gestão, são as pessoas que inovam. E isso leva em consideração, leva-se em consideração um capital muito importante, né, que nós temos na condução dos empreendimentos, que precisa tomar decisão, precisa estar preparado, precisa tomar decisão, precisa inovar, precisa gerar sustentação para o empreendimento. Pois é, são questões complexas essas, porque eu fico pensando, quando a economia está aquecida, o humor é outro, a motivação é outra, você fica pensando, olha, o que vem de melhor agora, como eu posso me expandir, o que é que eu posso criar? Mas quando o momento é depressivo, né, e a gente não vê uma perspectiva de melhor a curto prazo, como é que entra o Sebrae, ou antes disso até, que leitura, com a experiência à frente, justamente, né, desse nicho, né, desta área de trabalho, que foca muito no pequeno, que foca muito na vontade, a gente é característico por isso, o brasileiro é muito inventivo, ele é pródigo porque enfrenta toda a ordem de dificuldade possível de burocracia para abrir uma empresa e depois daqui a pouquinho ele fecha, né? A gente é muito intenso nesse aspecto, tanto abre quanto fecha a empresa. Que leitura faz do momento hoje? É uma pergunta bem complexa. Uhum. Agora, vamos usar o termo agora, nós temos um presidente que não é mais interino no cargo. Passamos por uma mudança aqui, os traumas e os entendimentos ao longo do tempo nós vamos compreender. Mas como é que está o momento hoje? Muda alguma coisa? Na verdade, eu assim, olhando na vivência, no nosso dia a dia, escutando economistas, profissionais, políticos, nós percebemos claramente que este momento é um momento que nós estamos tratando das consequências da nossa imprudência na gestão pública, e isso também se reflete na iniciativa privada. Se eu não faço o meu tema de casa na micro e pequena empresa, eu não sei, eu não tenho informações para tomar decisão. E se eu tomo decisão por intuição, infelizmente eu sou um grande candidato a ter problemas. Então, nós estamos tratando das consequências do nível de esfera federal. O que nós não podemos deixar isso transcender ou estar internalizado nos nossos empreendimentos. Nós percebemos, e inclusive isso é uma questão de cultura, o brasileiro é criativo, é inventivo, é proativo, mas ele literalmente desdenha muitas vezes, ou descuida, vamos dizer assim, dos controles elementares que ele precisa ter dentro da sua organização, para que ele possa tomar decisão. Se ele tiver que cortar um investimento, ele muitas vezes, nós estávamos comentando aqui um pouquinho sobre alguns cortes que eles fazem de maneira direta, sem pensar muito. Hoje, o que é muito importante para as empresas? É importante que ela tenha clientes, que ela traga clientes para o seu estabelecimento, que ela tenha oportunidades de vislumbrar, inclusive, novos mercados, ou ela tem que ser proativa para buscar outros clientes, além da fidelização, enfim, efetivamente. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de trabalhar a questão de estruturação para este acesso ao mercado, que são ferramentas como a publicidade, a propaganda, estratégias de marketing, reposicionamento de marca, mix de produtos e tudo mais. Então, literalmente, as pessoas, muitas vezes, por não terem a sua plataforma, seus controles e indicadores de resultado do seu empreendimento, acabam tomando decisões que, ao invés de auxiliá-la a passar este momento de crise, criam mais barreiras ainda, ou mais dificuldades ainda, para que ela possa, e aí infelizmente ela vai depender mais da sorte do Sim. que muitas vezes do seu resultado, do seu esforço. Justamente esperar o tempo passar. Em termos macro, uma leitura geral, e eu sei que é mais aqui a gente vai estar, sei lá, conversando, tergiversando, Sim. prospectando, mas enfim, em termos macro, se fala muito em passar segurança, em dar estabilidade, né? E isso se remete à figura presidencial, né? Agora, então, tem que pôr a mão na massa, passou a questão do impedimento, e o Brasil tem que voltar tem que entrar nos trilhos, é o que mais escuta isso. Uma figura presidencial deixando de ser interina e se efetivando no cargo, ela pode passar esse nível de confiança do pequeno, dizer, bom, agora que o presidente é esse, né, vamos pôr a mão na massa. Ou isso só vale para mercado externo, para os grandes investidores, enfim, para, né, aquele investidor que desconfiava do Brasil e que de repente agora pode confiar. Vocês chegam a fazer essa avaliação, me creio que façam? Sim, na verdade, você sabe que um dos vetores do desenvolvimento e da sustentação de pequenos negócios nesse país passa pela postura dos governos. Se os governos estão equilibrados, os governos, e aí não é só a presidência da República, o Senado, a Câmara, ou as autarquias, fundações, empresas, né? Todos que compõem essa rede paragovernamental e governamental são grandes compradores E efetivamente, um dos instrumentos que está sendo fortalecido no país é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em cujo um dos vetores da Lei Geral é estimular a compra dos governos, e aí envolve exército, bombeiro, polícia, INSS, enfim, dos pequenos negócios. Se essa questão está equalizada, essa questão econômica está equalizada, e esses clientes da micro e pequena empresa fizerem isso efetivamente com equilíbrio, nós teremos uma grande oportunidade para os pequenos negócios, pelo menos, a ter um acesso a um mercado que está, de certa forma, estabilizado, equilibrado. Eu acredito, e muito piamente, e vivenciei isso, em muitas pequenas comunidades da região, especialmente municípios do nosso território aqui, onde houve uma preocupação de estruturar o local, de preparar o local, de preparar as empresas para que elas pudessem enfrentar de maneira autônoma, independente, mas efetivamente apoiadas por instrumentos como, por exemplo, a Lei Geral. Eu entendo assim, que é importante que não se espere das grandes forças soluções milagrosas. Elas vão acontecer em decorrência da atitude, do comportamento, e aqui, mais uma vez, é muito importante a questão da educação. E, infelizmente, por questões ideológicas, políticas, enfim, de entendimento, nós não ensinamos empreendedorismo nas escolas. Quando a gente não ensina as pessoas o que é que elas devem, o que, que é ser empreendedor, o que não é ser empreendedor, porque ninguém nasce empreendedor, literalmente as pessoas têm que adquirir conhecimentos, têm que buscar informações, enfim, têm que se preparar para empreender, para ter um empreendimento, assim como eu acredito que os políticos também deveriam fazê-lo, né? Aprender a fazer a gestão eficiente dos recursos públicos, que ajudaria significativamente no desenvolvimento das nossas nossos desafios, né? Nós temos, então, um desafio a mais neste momento, que é as pessoas buscarem informação, conhecimento, para saber efetivamente o que devem fazer. Logicamente que, quando a gente fala da Lei Geral, e eu bato bastante em cima disso, os aspectos que são tratados são lá na linha de simplificação, de acesso a mercados, de simplificação de tributação, de acesso ao crédito, de acesso à justiça, de promover a inovação, de promover o associativismo, mas um dos mais importantes que nós entendemos é a educação empreendedora. Esse país tem que saber o que é ser, o que é ter uma empresa, não ter uma empresa. Só um dado, né? Só um dado que nós temos, assim, numa pesquisa feita num nível universitário, terceiro grau, infelizmente, 84% dos alunos entrevistados disseram que um negócio dá certo pela intuição. Poxa, vamos raciocinar. Não tem plano de negócio, não dá para fazer uma modelagem dessa ideia, não dá para pesquisar, para estudar com profundidade. Isso muitas vezes nos remete a comportamentos, né? Sim. Infelizmente, e esse entendimento. Não é entendimento. Isso não é um comportamento empreendedor. E alguém que investe porque acha que a sua intuição está ali amparando, está lhe dando um grau de assertividade, está enganado. Ele literalmente vai ter que passar pelo dia a dia, de atender clientes, de ver fornecedores, de ver concorrentes, de ver espaço no mercado que ele tem, para o produto que ele tem, se o valor que ele, do produto dele tem espaço para aquele nicho de mercado ou para aquele cliente. Então, muitas vezes, a gente leva muito na linha do laissez-faire, vamos dizer assim, né? Essa cultura de falta de rigor científico em alguns momentos, mas não é isso que nós queremos do empreendedor, porque empreendedor pode ser um cidadão semi-analfabeto, mas que cuida do dia a dia do seu negócio através de controles elementares, né, que ele pode fazer para tomar a decisão. Olha, é muito curioso isso, porque acho que é a primeira vez que eu ouço de uma forma tão objetiva essa fala de que, culturalmente, por N razões, inclusive ideologicamente falando, né, a gente consegue atravessar todas as fases do ensino, né, lá do maternal até a graduação, entendendo que empreender é para os outros. Né? A não ser que você tenha uma vocação muito grande, você aprenda empiricamente com o erro e com o acerto, você não é treinado para isso. Posso falar por mim? Né? Você sai da faculdade procurando o quê? Um emprego. Pela estabilidade, pela segurança. De preferência, bora fazer um concurso público, porque aí essa estabilidade, essa segurança, elas vão durar para sempre. Você não é preparado para dizer, não, vamos colocar a cara a tapa, e eu brinco muito, você não é preparado para a maldição do bloco de contrato, que eu brinco às vezes, eu digo, o que é o bloco de contrato? Estruture-se, vá para uma gráfica, mande imprimir 50 vias de contratos. E vá para o mercado vender o seu peixe, o seu produto. Que escola, que faculdade, que pós-graduação, porque no final do mês as contas vão vencer. O aluguel da sala, o pagamento do funcionário ou dos funcionários, a luz, o telefone. E é ali que muitos dos microempresários sucumbem. E muitos dos que vêm falar sobre, né? Talvez sucumbiriam também porque não tem a menor experiência. Então, que vivência seria se todo mundo que legislasse, por exemplo... Primeiro, né, passasse pela maldição, que eu brinco aqui, eu criei pela maldição do bloco de contrato. Ele passava por essa fase, depois ele ia sentar-se e dizer, não, agora vamos legislar sobre. Mas eu tenho que chamar intervalo comercial. Então, na volta, vamos entender por que, que o Brasil não compreende isso, é uma relação meio bipolar, meio paranoica, né? Empreender é bom, ao mesmo tempo é horrível, empreender é fantástico, mas nós não vamos falar sobre isso, né? Pelo menos não no banco da escola, depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Computador positivo tudo em um, Intel Dual Core, Windows 10, só R$ 149,90 mensais. E leve pacote Office 365 completo por R$ 17,43 por mês. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Com planejamento é mais fácil organizar as finanças. Aprenda a fazer em consumosocial.com.br. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira. Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$ 69,90. Jogos de lençol de casal a R$ 29,90. Camisas gola polo masculinas a R$ 19,90. Calça social masculina a R$ 29,90. Kit com três cuecas a R$ 9,90. Sutiã com bojo a R$ 9,90. E mais. Mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$ 3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$ 8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. 65. Sou Negão da Estofaria, 1554, candidato do povo, buscando sempre promover o bem-estar das pessoas. Preciso do seu apoio e do seu voto. Negão da Estofaria, 1554. Viva a mudança! Vote 65. Olá, sou Caroline da Rosa. Insisto pelo bem, pela mudança e para melhor. Para uma vida digna, as famílias chapecoenses. Caroline da Rosa, 15678. Agora é Valduga Prefeito, 65. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito.

tem assim como um processo fundamental que o estímulo à criatividade, ao pensamento crítico, o incentivo aos estudantes ao sonho e a ter a vontade de realizar os seus próprios sonhos, a realizar-se na vida, não tem barreira a não ser que ela seja imposta pelo processo cultural que está nesse ambiente em que este jovem ou esta jovem convive. Que eu acredito que isso é um processo universal que deveria ser direito de todos os educandos, né? E também, em especial, e essa é a cruzada agora nossa como Sistema Sebrae, de todos os educadores, que eles sejam preparados para reconhecer nisto um instrumento de apoio na formação e na preparação dessa juventude. Logicamente que quando as pessoas querem efetivamente distorcer alguma coisa, elas pegam frações e literalmente elas transformam em algo que é ruim, que é mal, enfim. Nosso entendimento é muito claro e nós percebemos nas comunidades onde a governança dessa comunidade, a governança inclusive escolar da área de educação, entendeu essa dimensão de que as pessoas têm que ter essa capacidade crítica, mas estar preparada para que efetivamente possam executar ou fazer acontecer as suas concepções, as suas ideias de negócio, os seus sonhos possam se realizar, mas de uma maneira metódica, até porque para isso é que existe a educação, ensinar as pessoas, passar informação, conhecimento, para que as pessoas possam estar preparadas para seguir o seu caminho. Desculpa interromper, mas sim, é uma questão de que nós estamos num processo em que formamos somente funcionários ou empregados ou concursados. É essa a leitura que eu posso fazer a partir da sua fala? Olha, literalmente o que nós temos encontrado é isso. E felizmente, quando a oportunidade é construída pela governança, e isso é presente em muitos municípios do nosso território, em que os nossos educadores, os nossos professores, nossos mestres têm acesso mais aprofundado ao conhecimento, a conhecer, a entender, a inclusive de maneira a nível de com jogos, enfim, com dinâmicas, conhecer mais sobre o que é empreender, o que é empreendedorismo, o que efetivamente ter a oportunidade de realizar seu sonho, parece que há uma libertação desses profissionais em detrimento de algumas coisas que estão arraigadas, seja pela religião, pelo partido político, pela condição, pelo, enfim, sei lá o que existe. Entendimento de vida. Exatamente, também, né? Mas, literalmente, nós temos visto essa vibração, esta emoção nos contagia quando essas pessoas têm esta oportunidade, e eu estou falando de educadores, experientes, pessoas que vivenciam, que mais do que ninguém tenha competência, conhecimento e, enfim, autoridade para falar sobre se deve ou não deve ser inserido no currículo escolar, seja lá das primeiras séries do ensino fundamental ao nível superior. Até porque esse entendimento ajuda a organizar as vidas das pessoas, a objetivar, a deixar mais claro, literalmente, as oportunidades que elas têm de se inserir. Nós temos um mercado, de se inserir neste mercado, de criação ou não de negócios próprios, né? E efetivamente se utiliza nesta maneira a escola para uma espécie de oportunidade de apoio à mudança cultural. Olha, eu vejo aqui um material que fala da educação empreendedora. E aí tem tópicos aqui, ele está dividido em educação básica, né? Jovem empreendedor, os primeiros passos, o despertar, aí entra ensino médio também, e depois a educação profissional, Pronatec empreendedor. Como é que se dá a ligação entre essa iniciativa e as escolas, o sistema educacional? Porque a gente tem rede pública, a gente tem rede privada, né? São ensino médio oferecido, ensino fundamental oferecido tanto pela rede pública quanto privada. Quando é que se dá esse encontro? Este acesso a esse portfólio todo, que são metodologias desenvolvidas por pedagogos, por educadores, que durante décadas acompanharam este processo, está sendo disponibilizado para as nossas escolas escolas de primeiro e segundo graus, inicialmente, organizadas, articuladas pelas suas secretarias municipais de educação ou as GEREDs, quando é o caso das agências de desenvolvimento regional. E só para te mostrar casos assim concretos, nós temos regiões que foram consideradas ou que são consideradas regiões com um nível de desenvolvimento menor do que outras. Sim, Santa Catarina tem várias oscilações. Várias. Na nossa região nós temos três. Uma delas, como estratégia, a Agência de Desenvolvimento Regional, os prefeitos, os secretários de educação, gerentes de educação e os diretores de escola, junto com pais e sistema cooperativista, resolveram abraçar. Não, aqui na nossa região nós vamos começar no ensino fundamental, vamos aproveitar esse instrumento, essa ferramenta que está sendo disponibilizada pelo SEBRAE, no ensino fundamental e vamos concluir lá no ensino superior. Houve um engajamento, foram preparados os professores, o SEBRAE custeou essa preparação dos professores com materiais. Também o SEBRAE disponibilizou materiais para os alunos, para os professores, para os alunos participantes. E literalmente esse processo foi desenvolvido incluso no dia a dia da escola. Na primeira série do ensino fundamental, na segunda série do ensino fundamental, na terceira, até na nona série. No segundo grau, especialmente o programa Crescendo e Empreendendo. Nós realizávamos isso sempre com consultores credenciados do SEBRAE. O ganho que nós tivemos ao efetivamente repassarmos essa metodologia, discutirmos, de analisarmos um processo crítico, de como ele poderia acontecer naquele educandário, para o corpo docente daquele educandário, foi fundamental. Mas em que sentido? Como é que vocês quantificaram e disseram, puxa, olha, isso está dando certo, porque não é nessa idade que vai se formar um empreendedor. Exatamente. Quer dizer, ele não vai abrir o negócio aos 15 anos, aos 13. Exatamente. Então, como é que vocês mensuram e dizem, poxa, acertamos porque a escola implementou isso de A a Z? As escolas têm, a partir deste momento, que tiveram a oportunidade de os alunos participarem do processo, a capacidade de avaliação das oportunidades que este aluno tem ao sair do segundo grau ou ao sair do primeiro grau são significativas. A postura, o comportamento deles. Há uma diferença. Há uma diferença. É uma diferença gritante. Os mestres, os professores, também mexem, inclusive, na sua vida pessoal. Por quê? Porque, literalmente, é uma oportunidade de desenvolvimento que, de certa forma, estava... Não, é proibido. Essa proibição vocês não estão transformando. E eu fico pensando sempre nos casos mais extremos. Às vezes eu choco e digo, olha, eu vou fazer uma pergunta cretina. Sim. Mas é que os extremos às vezes impactam mais. Vocês estão formando mini capitalistas selvagens? Eu acho que não. Nós estamos formando os pequeninos, exatamente. Capazes de tomar a decisão do que querem fazer no seu futuro. Se querem empreender ou não. Se querem empreender, eles também ficam sabendo que eles têm que buscar informações, têm que se preparar para isso, porque ninguém nasceu empreendedor. Se eles não quiserem se transformar em um pesquisador, um educador, enfim, eles vão ter clareza que também eles têm que estabelecer propósitos, têm que ter objetivos, eles têm que ter metas, eles têm que fazer isso com qualidade, eles não podem fazer isso sozinhos, eles dependem de outros entes e organizações e outras pessoas da sociedade, eles têm que construir redes, eles têm que ser eficientes. Se eles forem gestores públicos, políticos, enfim, que forem galgados a postos no executivo, no legislativo, seja lá qual for a esfera, vão saber que existem aspectos legais que devem ser considerados e respeitados, mas acima de tudo, sabem, vamos dizer assim, tem bem claro que é necessário que eles utilizem comportamentos, ou tenham comportamentos diante dos momentos que vão ser enfrentados. Vamos dizer assim, hoje, uma postura de um gestor público que saiba trabalhar com planejamento, tenha assim como pressuposto que ele tem que planejar, que ele tem que buscar eficiência, que ele tem que ter qualidade, que tem compromisso, né? É diferente de alguém que está lá só para ocupar o poder. Por quê? Porque só para ocupar o poder, está tranquilo. Agora, para transformar. Seja transformador, né? Seja como pessoa, seja um transformador, seja alguém que efetivamente possa planejar e que efetivamente possa trazer resultado. Porque a pessoa que está lá, político por político, está pensando dessa forma, ele não vai cuidar de indicador de resultado, de eficiência ou de resultado ou de bem-estar, em que pese ele pode ter no seu discurso, mas ele não é efetivo na sua realização. Quando a gente fala em agente político, olha que viagem, porque dá para compreender isso, ensinar as crianças o sentido do protagonismo, quer seja como um funcionário, quer seja como um empresário, um empreendedor, você vai ter que ser protagonista da sua vida. Enfim, exato. Talvez seja um diferencial. É consonante, faz parte, é bonito falar sobre isso. Mas eu tenho ouvido muito, máximas, porque estamos numa campanha eleitoral, da excelência do gasto com dinheiro público, da otimização, né, do enxugamento, enfim. O gestor, e também parece uma pergunta óbvia, o gestor público, ele pode dizer, não, mas isso vale só para iniciativa privada, porque a questão pública é diferente, porque a gente depende de repasses, porque se Brasília não manda o dinheiro... E isso é fato, né? O serviço perece ou diminui a qualidade. Isto seria valores para o mundo público? Porque tudo que a gente vê do público é exemplo ruim. Desculpa a generalização, tem exceções, mas na média, se pegarmos por Brasília, o que figura nas manchetes? Sempre a pior forma de gestão, sempre a mais perniciosa e, infelizmente, aliada à corrupção. Valores do Sebrae poderiam perpassar para esse mundo surreal, que é o mundo do público? Eu acho que, antes de tudo... Nós temos que ter clareza de propósitos. E uma pessoa que conhece o que é ser empreendedor, o que não é ser empreendedor, o que eu devo efetivamente fazer para ser, para ter resultado, ter sucesso na minha vida pessoal, é a questão de ter clareza de propósitos. E essa clareza de propósitos nos remete a atitudes e a comportamentos que nós temos que efetivamente ter presente, desenvolver, aplicar. Nessa condição de que existe o aspecto das pessoas derivarem disso para o benefício próprio ou para o empoderamento pessoal ou de um grupo, efetivamente, literalmente demonstra a fragilidade e a falta de clareza dos objetivos reais para que ela está lançada. Se eu pudesse resumir esse processo, eu diria o seguinte... Muitas vezes isso acontece porque nós não temos empreendedores e empreendedoras na retaguarda. Porque um empreendedor e uma empreendedora têm um nível de criticidade maior e efetivamente não vai deixar que isso aconteça, a contar do seu voto. Ele vai entender claramente se a pessoa está preparada ou não para aquela função. Pois é, aí nós entramos numa outra questão. Fico aqui ouvindo sua fala e tentando traduzi-la, não que seja uma fala irreal, mas para a moeda corrente, para o todo dia, para o que eu escuto aqui todos os dias. É função, e eu já fiz essa pergunta, olha que gerir um município não é tarefa fácil, né? Com verbas carimbadas, com repasses que vêm ou não, com entendimentos diversos, mas aí, não raro, a gente ouve de candidato a vereador, de candidato a prefeito, de candidato a vice, vamos fazer Chapecó crescer, né? E aí eu pergunto, é função... Do gestor público se miscuir em relações privadas, sim ou não? Ou justamente ele tem que, eu já ouvi muito isso, eu vou vender Chapecó, eu vou sair daqui com Chapecó debaixo do braço e vou mostrar que vale a pena investir-se aqui. Então eu coloco novamente situações extremas, né? O que é a função do gestor público? E ele pode dizer, vamos apostar em nível nacional? É uma máxima, geração de emprego e renda. Sim, o gestor público é um ator do desenvolvimento. E a primeira coisa que ele pode fazer é preparar seus quadros para que eles possam efetivamente fazer isso acontecer. Quando a gente fala em clareza de propósito, muitas vezes as pessoas acham que o poder público não deve se envolver junto à iniciativa privada. Porém, ele tem que ser um alavancador, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser alguém que tenha clareza que alguém que vem investir em Chapecó tenha clareza do que é que pode obter aqui como resultado, mas também ter o compromisso de deixar o acesso, a oportunidade para as pessoas que estão aqui vivendo ou que vão aportar. Se nós formos comparar Chapecó com outros municípios, nós vamos pegar, por exemplo, Chapecó. Há 25 anos atrás tinha o tamanho de Erechim, hoje tem duas vezes o tamanho de Erechim. Que loucura. Era menor que Passo Fundo, mas hoje é maior que Passo Fundo. em quase 40 mil habitantes. Então, Chapecó tem uma função diferente de outros municípios da nossa região. Chapecó é líder, é atrativo, é polo. Sim. Então, ele tem funções diferenciadas de repente, um município de 2 mil habitantes. Mas mesmo Chapecó tem que ter nos seus quadros, e é efetivamente algo que está acontecendo, ter estruturas, ter o cumprimento, primeiro, das legislações, como está se construindo neste momento, com a sala do empreendedor, com a capacitação de agentes de desenvolvimento, com a implementação de compras públicas, enfim, para atender os requisitos que esta lei que está aí existe, e efetivamente que existe, está aí e deve ser implementada, não só por Chapecó, mas para o menor dos municípios aqui da nossa região. Vamos pegar aqui, de repente, Paial, aqui, que tem um dos menores números de habitantes. Porém, todos eles existem, em todos eles existem empresas. Como existia no passado uma preocupação muito grande com a agricultura, existia uma estrutura especial, especializada, com grande rede de suporte em todo o território. Isso tem que existir agora dentro da área do desenvolvimento do setor secundário e terciário. Porque se nós não tratarmos dessa forma, literalmente nós podemos estar buscando empresas de fora e quebrando as nossas. Então, uma preocupação que nós temos é que o tema de casa seja feito. O planejamento é importante. Eu vejo assim a preocupação dos candidatos, eu vejo a preocupação dos prefeitos de outros municípios também, de outros candidatos, com essa questão econômica. Mas ela tem uma linha que deve ser uma linha mestre. Uma das primeiras coisas é cumprir a legislação pertinente. Hoje, o caso da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Eu quero entrar um pouco nisso depois do intervalo comercial, mas para a gente fechar essa questão de preparação, de educação, de entendimento e de ideologia, olha como é vasta uma discussão, exato, né? Tudo se intercomunica. Mas, enfim, tem algum município que tenha comprado essa ideia do SEBRAE e desde a educação básica tenha dito, não, nós vamos concluir esse ciclo daqui da região, que a gente possa dizer, poxa, olha que legal, eles fizeram essa parceria, não sei se já houve tempo para cumprir esse programa na íntegra e tiveram realmente essa percepção de mudança de pensar, dá para nominar um ou mais municípios? Dá para nominar vários municípios que já estão implementando. Infelizmente, os municípios têm a implementação a contar, fazem 2 anos que iniciou esse processo, fazem 2 anos que foi iniciado esse processo, mas nós temos aqui municípios com praticamente 100% dos alunos já atendidos do setor. Então, a primeiro aninho, do segundo aninho, do terceiro aninho, conforme foi implementado, nós já temos. Então, nós temos dezenas de municípios, inclusive Chapecó experimenta aqui no algumas iniciativas aqui, inclusive no bairro Palmital, nós tivemos a formação da primeira turma em 2016 dos alunos aí, que é um movimento, é um trabalho especial que está sendo feito pela comunidade, e a liderança escolar entendeu que deve ser implementado, foi implementado, e nós já tivemos inclusive a feira, com os resultados bastante significativos. E logicamente, como eu tenho um aluninho de primeiro ensino do ano do ensino fundamental, ele vai agora para o segundo ano do ensino fundamental, então é um processo crescente, contínuo, e que literalmente nos dá assim uma grande expectativa, e a certeza também, né? Na verdade, a certeza de que haverá transformação nessa cultura do empreender. E tirando Chapecó, tem mais algum outro município que a gente possa dizer, olha, toda a região do Noroeste, toda a região do Noroeste, eu poderia listar aqui. Eu acho que é interessante, porque a gente vai identificando, claro, a gente vai identificando. Chapecó, São Lourenço do Oeste, Galvão, Jupiá, Coronel Martins, Passos Maia, Quilombo, o Jardinópolis, União do Oeste, enfim, dá para dizer, são dezenas de municípios que já implementaram, iniciaram o processo de educação empreendedora no ensino fundamental, e agora, inclusive, alguns municípios, todos os municípios da regional da ADR de Quilombo e de São Lourenço do Oeste, que são as indicadas com indicadores de desenvolvimento menor que as outras, estão implementando já no segundo grau o programa Crescendo e Empreendendo. Além de termos já desenvolvido dezenas de programas desses, mas é literalmente um processo que nós... Qual é o cuidado que nós estamos tendo? Inicia e é acompanhado, tem um fio condutor, tem uma espinha dorsal para que nós possamos perenizar esse processo nesses municípios. E quem é que busca isso? Porque os diretores de escola. Justamente. É uma iniciativa que é o SEBRAE que vai bater a porta das escolas, ou o contrário, as escolas, independentemente do perfil do prefeito ou não, tem que haver aí uma consonância para dizer, não, realmente nós aqui com o prefeito achamos interessante e estamos batendo as portas do SEBRAE. Como é que se dá esse movimento? Basicamente, o primeiro ano foi através do edital, nós não poderíamos fazer de forma diferente. Então, na nossa região foram, no primeiro ano, 12 municípios que acolheram a concepção, né, da proposta de educação empreendedora. E agora já efetivamente está sendo disseminado e a integração prefeitura escola no ensino fundamental é estratégico, e no segundo grau, especialmente porque quem coordena esta atividade é o Estado, então a gerei, né, de cada uma das regiões, junto com os diretores de escola. Sempre as escolas têm autonomia para aderir ou não, porque isso efetivamente implica em horas de treinamento dos professores e aplicação prática de acordo com a metodologia que está preparada, né? Olha, a gente encerra esse bloco meio que com uma provocação. É interessante porque eu pedi aqui para o Parmegiani para ele nos relacionar, e a lista é muito grande. E é bom saber disso porque é uma quebra de paradigma. Tudo que vem inovar, né? Pode-se até dizer, não, olha, aderiu, não aderiu, mas essa provocação, a relação de quem aderiu, de quem buscou isso, e essa provocação de mudança de pensar, talvez dê para fazer de uma forma diferente. Experimentar, conhecer, não faz mal a ninguém, não, né? Depois a pessoa exercita, o grupo escolar, a comunidade vai exercitar e dizer, olha, realmente valeu a pena ou não valeu a pena. Eu vou chamar intervalo comercial e a gente vai voltar um pouco para a questão do microempreendedor individual, o MEI. Uma iniciativa valorosa, eu considero, pelo menos. Sim. Pode ser que esteja errada, daí o Parmegiani me corrige depois do intervalo comercial. Mas, a princípio, vi com bons olhos uma iniciativa do governo federal, né, de não é normatizar, porque parece que é camisa de força, mas é de colocar, né, formalizar quem já vem trabalhando e trabalhando duro há muito tempo. Então, já é uma lei mais madura, não é tão novidade assim, a gente exercita um pouco isso depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:47. Renove sua casa com as super ofertas da semana de cama, mesa e banho Avan. Lençol casal avulso, apenas R$19,99. Porta travesseiro, apenas R$9,99. É muito barato. Na promoção Setembro da Sorte, você compra acima de R$100 e recebe um cupom raspável para concorrer a prêmios na hora. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito, somos todos pedestres. Meu compromisso é na reestruturação das famílias para despertar nas crianças mais interesse pelos estudos. Vou trabalhar na qualificação dos jovens para o mercado de trabalho, contribuindo na redução da criminalidade e oferecendo às empresas pessoas capacitadas. Por mais agilidade na saúde, vote Marilei Borges 2888. Por mais agilidade na saúde, vote Marilei Borges 2888. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$49,90 e R$99,90. Corra, que ainda dá tempo para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã e eu continuo, claro, sempre aqui conversando com o Parmegiani, porque entendimento de crescimento, de desenvolvimento é muito amplo, né? E cada gestão pública pode compreendê-lo de uma forma diferente. Antes eu perguntei para o Parmegiani e o SEBRAE, né? Presta um trabalho muito interessante nesse aspecto, é que municípios que estavam aderindo a esses conceitos, enfim, que municípios faziam o tema de casa. Mas é uma opção buscar o SEBRAE e dizer, olha, eu quero que os alunos da rede municipal tenham contato com isso. É uma opção. Quando se fala em lei, em microempreendedor individual, aí é um campo em que os municípios já não têm mais opção. A lei determina algumas questões a serem implementadas, né, para que o microempreendedor individual deixe de ser uma proposta, se torne uma realidade. A micro e pequena empresa é mais antiga, mas o microempreendedor individual, a lei do MEI, ela veio a termo, ela ficou pronta para ser aplicada quando, Parmegiani? Ela iniciou sua operação logo após em 2006, mas em 2011, efetivamente, ela começou a ser implantada no país. Hoje, nós temos no nosso território mais de 17 mil microempreendedores individuais. O microempreendedor individual é aquele cidadão, aquela cidadã que tem um CNPJ, que foi implementado via site da Receita, respeitando, efetivamente, deve respeitar todos os aspectos legais que cada um dos municípios tem, né, para que seja estabelecido nesse município. E ele pode faturar até 5 mil reais por mês, 60 mil ano. Pode ser, vai aumentar agora para 6 mil, 72 mil ano. O que, que é importante? O microempreendedor individual era aquela distância, aquele gap que existia entre você estar na informalidade e você estar na formalidade. Essa forma jurídica tem um custo mensal de R$50, média. E, literalmente, é uma grande oportunidade para as pessoas iniciarem sua vida de empreendedores. Mas, geralmente, o microempreendedor individual está calcado em cima do saber fazer, know-how. Eu sei fazer isto, eu vou formalizar e eu me transformo em microempreendedor individual. Porém, ele tem carências. Muitas vezes de capital, em que pese o volume não é significativo, e para isso existem no país as redes, e especialmente aqui nós temos a Credioeste, enfim, de vários entes que trabalham com a questão do microcrédito. Quem que pese o microcrédito não é só para microempreendedor individual. Mas também ele tem a necessidade de conhecer, porque ele não tem cultura de gestão, conhecer ferramentas, instrumentos que podem ajudá-lo a ter um melhor resultado econômico, ter seus controles, saber vender, saber gerenciar, saber ter, enfim, se associar para que ele possa ter algumas fortalezas em relação às concorrências. Então, o microempreendedor individual, ele tem em alguns dos nossos municípios já a presença, tem município aqui com mais de 5% da população, já é microempreendedor individual. É um índice bem alto. Tem 10 municípios aqui que tem mais de 4% da sua população que são microempreendedores individuais. Isso significa, saiu da informalidade. São, desse universo, mais ou menos 16% nós acreditamos que vão se transformar em microempresas e que vão gerar mais de um emprego. Ou seja, é uma forma jurídica que permite que, se o poder público tiver sua política de desenvolvimento implantada, respeitando a lei geral da micro e pequena empresa, que é uma lei que deve ser implantada por todos os municípios, que já existe um monitoramento nacional e o SEBRAE tem esse encargo de fazer este monitoramento, se a política de desenvolvimento das micro e pequenas empresas está implementada, tem condições, né, de criar essa ambiência, de fortalecer esse tipo de empreendimento que surge, que geralmente vai gerar emprego, vai gerar renda, vai diminuir a informalidade. Mas para isso precisa que o município faça seu tema de casa, ou seja, implantar a lei geral da micro e pequena empresa. E aí fica a implementação dessa lei, eu fico imaginando isso. Então tem municípios que já tem um índice muito interessante de microempreendedores individuais, mas que fizeram o tema de casa. O que cada município, por lei, é obrigado a estabelecer? Hoje, a prioridade, e é um processo, a lei geral da micro e pequena empresa é uma espécie de lei viva. Ela tem um comitê centralizador lá em Brasília, que recebe informações e é norteado pela vivência do dia a dia, pela realidade de cada um dos territórios nacionais, ter uma conexão direta, enfim, e esse processo é analisado constantemente. Mas está definido pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que nós temos que ter os atores do desenvolvimento local preparados. E aí implica em ter o secretário de desenvolvimento econômico, os agentes de desenvolvimento capacitados. Inclusive, existe capacitação do sistema SEBRAE disponibilizado de forma gratuita para que eles possam fazer esse trabalho. Esse agente de desenvolvimento, ele é um agente que vai atuar dentro da organização pública, município, leia-se município, buscando criar efetivamente instrumentos, implantar instrumentos de apoio ao desenvolvimento. Seja lá na discussão de implantar microdistrito industrial, de criar uma lei de amparo à inovação, de criar um fundo de aval, de estabelecer uma política municipal de articular entes para que haja preparação de mão de obra qualificada para atender as demandas do setor, enfim. Outro aspecto que é muito importante é que o poder de compra do município ou dos entes públicos do território seja estimulado. Para que haja essa questão implementada, esse processo tem que ser planejado pelos municípios, porque ele pode comprar, ele deve comprar no mínimo 30% de micro e pequenas empresas. Está estabelecido na legislação. Mas não é só comprar por comprar, não. Tem que existir, tem instrumentos, editais, que inclusive tem amparo no Tribunal de Contas, enfim, um processo bem claro de que ele deve ser destinado exclusivo à compra de micro e pequenas empresas. Essa questão do agente de desenvolvimento associado a compras públicas já é um grande empoderador dos pequenos negócios no território. Porém, ainda, se nós formos olhar, falta ainda uma acessibilidade desses empreendedores a informações elementares, seja no tocante a alvarás, licenças, formalização, aspectos que são literalmente são, vamos assim, de atendimento, de conexão direta com o empreendedor. Para isso foi estruturado, e os municípios que terão considerados como implementada essa lei, tem que ter formalizada a sala do empreendedor. É só para ter saberes. Então, por exemplo, sala do empreendedor não é uma opção, talvez bonitinha ou simpática, que o prefeito do município adote. É uma obrigação legal que tem que ser implementada. Exatamente. O que tá acontecendo é que os municípios que estão preocupados com isso já têm sua sala do empreendedor implantada. Porque nesse momento... É um parâmetro interessante para se avaliar exatamente. O comprometimento dos municípios. Exatamente. O que está acontecendo é o seguinte, tudo isso é para ser implantado por todos os municípios do país. E não é muito novidade não, né? Não. Isso está sendo discutido desde 2006, com o recrudescimento dessa informação, 2011 e 2012. E outra questão, isso já passou por todas as câmaras de vereadores de todos os municípios da nossa região de abrangência. Todos eles têm a lei geral do município implementada. Ou implantada, não implementada. Sim. Implantada. Todos eles já têm no seu escopo jurídico, legal, esses aspectos. Então, o que está acontecendo agora, então, além de preparar o agente, de que o município se prepare para efetivamente poder exercer mais esse poder de compra no universo da micro e pequena empresa. Inclusive, existem aspectos que municípios e territórios podem comprar desses territórios. Podem limitar o acesso de outras empresas, de outros estados, enfim, de outras regiões do país, à venda de insumos para as prefeituras ou para as obras. Porque a prioridade é o microempreendedor individual e local. Essa articulação. E a existência da sala do empreendedor, onde, inclusive, a partir desse novo período, novo 2017, as salas do empreendedor serão uma espécie de... terão acesso a tudo que é informação que o sistema SEBRAE tem. Então, as pessoas serão preparadas, nós vamos ter não é o SEBRAE no município, não, mas vamos ter a sala do empreendedor, vamos ter o município tratando os seus empreendedores com o que tem de melhor, que nós desenvolvemos, nossas soluções e tudo mais. Mas existe uma outra preocupação, porque como essa lei é uma lei que veio de cima para baixo, apesar de ser uma lei viva, de estar sendo adequada, é necessário que seja desburocratizado o processo de implantação. Então, existe a Rede Simples, que é algo que se procura simplificar no país inteiro, onde existem normativas. Por exemplo, no estado de Santa Catarina existe uma normativa X para determinada área de segurança, por exemplo. Já no Paraná existe outra, no Rio Grande do Sul existe outra. O que é que se fez? Olha, o padrão nacional é o seguinte, vamos verificar as atividades econômicas que possuem menos risco e essas atividades econômicas não precisam mais se enquadrar nesses aspectos. Então existe uma espécie de gestão do território nacional com a implementação desses aspectos de simplificação, de desburocratização, de facilidade de acesso à informação em âmbito país, para que os estados e os municípios cumpram. Então, para que o município de Chapecó possa cumprir na sua plenitude, é necessário que o estado de Santa Catarina também cumpra na sua plenitude a lei geral. Então, é um processo que é demorado, mas ele está avançando de maneira significativa e, graças a Deus, nós vemos hoje muitos municípios já, não esperando ser cobrado para ver implantadas essas atividades. Quer dizer, o município toma a frente e faz o que é obrigação, que isso é interessante, né? Até para mim, eu ficava pensando, olha, sala de transparência, a participação de uma porcentagem de empreendedores pequenos, micro, do município, a gente via sempre como uma benesse, uma opção. Na verdade, o cumprimento da lei. Exato. E mais um detalhe, Raquel. Vai ter que ser cumprido até o final de 2017. Pois é, esses prazos que são sempre alongados, esses prazos, né? Se fala numa política e diz, não, mas aí aquele município pequenininho, isso, aquilo, não conseguiu, vai esticando. Vai ter limite, então, para isso. Sim, também. Sim, tem por quê? Porque é uma lei e, logicamente, a partir daí, se os municípios cumprirem ou não cumprirem, vão ter acesso a benefícios ou não de outros programas, inclusive da presença do próprio Sebrae, né, no território, com políticas, com projetos, com recursos. Quer dizer, não cumpre, perde vantagens, perde também. Vantagem. Tá. Entendido isso, o ouvinte é muito atento, ele acompanha aqui a nossa conversa, e ele nos diz o seguinte, o Gilmar, eu vejo que vocês fazem pouco do micro, né? Eu tenho uma empresa desde 94 e nunca foi tão difícil tocar uma empresa como nos últimos anos. Aí diz ele aqui, desse governo socialista ladrão. Tem que trabalhar para reduzir o custo do Estado, que fica com 40%. O dono da empresa fica com 10%. Eu prefiro a Samsung capitalista selvagem, que não me obriga a comprar os seus produtos e faz celulares mais baratos e eficientes, do que uma Petrobras, que me obriga a comprar a porcaria da gasolina que produz e cobra o preço mais caro do mundo. Essa é a empresa boazinha? Então, eu acho que tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. A crítica, o entendimento, a atribuição de valores e de pesos. O Gilmar tem a razão nesse sentido? Tem o seguinte, mas tem uma oportunidade no que o Gilmar fala. É o seguinte, ele percebeu, eu sou um pequeno negócio, eu estou resistindo, tenho minha sustentação graças ao meu esforço, minha competência, enfim, os investimentos, os meus recursos, mas ele falou da Samsung. A Samsung é uma grande empresa, uma mega empresa. E aí é que nós temos que observar, e um pouquinho na linha do encadeamento produtivo, a gente está falando isso porque a gente tem essa vivência aqui no território. Existiram países, como o Japão, pós-Segunda Guerra, o que ele fez? Ele empoderou as grandes empresas, as empresas que tinham potencial de desenvolvimento e atingimento internacional. O que aconteceu na esteira dessas grandes empresas? Centenas, milhares de micro e pequenas empresas e empregos foram gerados. Porque não estava vendendo o Japão, estava vendendo a Toyota, e ele vende a Toyota nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no México, onde tiver. Então é isso que nós precisamos entender. E aí parecia ser pecado ser grande no passado. É pecado, não. Imenso. A grande empresa é pecado. Sim. A grande cooperativa é pecado. Nós hoje estamos nos salvando no território oeste catarinense porque nós temos cooperativas de porte significativo e que nos sustentam efetivamente em cadeias produtivas. E é importante que nós tenhamos presença nisso. Porque nós, a grande empresa, e aqui uma reflexão nesse momento. O oeste catarinense depende de um insumo chamado milho. Vamos dizer assim. Nós, no passado recente, já verificamos o que significa a implosão, a descontinuidade de um empreendimento no agronegócio no nosso território. E por conta disso, nós vimos quantos empregos e quantas empresas quebraram. Hoje, isso não está acontecendo. Mas, infelizmente, porque não foram competentes para trazer a ferrovia até este momento, para cá, ou outros... Ou outros investimentos que nós temos que fazer numa 282, que seria, deveria ser uma autoestrada de conexão, de acesso a portos, de acesso a enfim. Infelizmente, isso hoje nos remete à redução da atividade das cadeias produtivas principais da nossa região, com a perda de postos de trabalho e, efetivamente, infelizmente, o desaparecimento de pequenos negócios. Que o Gilmar fala, numa grande empresa tem espaço para micro e pequena empresa. Se a grande empresa não tem acesso ou não tem o seu potencial, total aplicado, existe descontinuidade nesse processo. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos entender que existe, por exemplo, nós estamos falando do leite. Quantos produtos nós fizemos derivado do leite na nossa região? 15, 20, 30 produtos. Quantos produtos faz a Nova Zelândia? 400, 500. Será que não tem espaço ainda para a gente avançar nessas cadeias? Será que nós não temos que investir em pesquisa, em pesquisa científica, inovação, em tecnologia, nas cadeias que nós somos, nós temos know-how para fazer e sabemos fazer bem feito? Então, existem oportunidades, mas literalmente depende do ponto de vista e do nosso posicionamento, nós acabamos perdendo ou efetivamente aproveitando. Olha, essa conversa eu acho muito interessante no sentido de nos explicar, de nos conhecermos, de entendermos, né, o que queremos para o futuro, possibilidades, o estudo, né, a abertura de possibilidades, né, é uma coisa muito pessoal quando se abre o MEI, né, se, uhum. se vai para a formalidade, o microempreendedor individual, mas é de uma dimensão gigantesca quando o ouvinte nos fala, por exemplo, em burocracia. Exato. Fica muito esse exemplo, porque na Dinamarca é fácil abrir um negócio, nos Estados Unidos é fácil fechar, no Japão é muito tranquilo, e começa a se trazer essas informações, dando a impressão de que a gente ainda é uma colônia de Portugal que depende daquele carimbo ou daquele selo com cera derretida, né? É aquela, nesta ordem. A gente está mesmo tão mergulhado assim na burocracia? Sim, nós estamos, e eu acredito que os maiores esforços devam ser dos nossos gestores públicos, novos gestores públicos municipais, estaduais, né? Seja nessa linha da simplificação dos processos de formalização ou de extinção, o fechamento de negócios. Porque muitas vezes as pessoas fecham um empreendimento porque não tem mais viabilidade. E eles, efetivamente, é melhor que eles fechem o empreendimento do que deixem pendências, né? No momento teve, é só falar com o pessoal da área de contábil, né, que são salvadores da pátria, literalmente são colaboradores do governo sem remuneração, né, essa classe que nos ajuda bastante, e que efetivamente o impacto que dá isso no dia a dia das pessoas. Hoje é importante que nós tenhamos presente que existem propostas, que existem ações e que devem ser potencializadas essas ações, sejam qual forem os gestores públicos a nível local, estadual ou nacional, que botem como prioridade essa questão da simplificação. A gente vê que existem entendimentos diversos, mas nunca foi tão claro, ficou tão evidente que nós precisamos simplificar, que nós precisamos reduzir essa complicação, essa complexidade que é empreender no país. Ainda é complicado, então, tem mais esse porém, a burocracia é uma realidade, não é uma fala, por exemplo, de quem diz, mas é que o empresário quer benesse, o empresário quer, quer que o governo lhe brinde, ou seja, seu parceiro, não, efetivamente não seria, na sua leitura, não é diminuir, dar de presente, é simplificar mesmo. Simplificar, porque fica evidente que muitas vezes, é impossível hoje um empresário, vamos pegar uma empresa de pequeno porte, médio porte, entenderem que pese pode ter a sua assessoria, entender do nível, da quantidade de taxas, de requisitos que são exigidos para que ele tenha sua existência legal e equilibrada no mercado. É absurdo. Então, não é que os negócios não sejam complexos, que não exista efetivamente necessidade de preparo, até assim porque nós, enfim, ninguém sabe tudo, mas literalmente é importante que os processos burocráticos sejam simplificados e sejam respeitados. Eu posso dizer aqui que nós temos 18 mil microempreendedores individuais. Eu posso apostar que se eu for levantar nas prefeituras municipais, em detrimento do gap que existe da legislação federal e da sua aplicação ou da postura dos microempreendedores individuais, nós devemos ter aqui talvez 12, 13 mil formalizados, legalmente dentro dos municípios. Tem 5, 6 mil que estão, apesar de estar formalizado, estão à margem do processo pleno de formalização por conta da falta de proatividade dos municípios. Pois é, e aí dá para dizer de peito aberto, olha, é bom negócio aderir, é bom negócio formalizar-se, porque tem gente que diz, não, eu não quero nem passar perto, me desculpa, eu não quero passar perto de junta comercial, eu não quero ter contador, eu sou mais feliz assim, no momento em que eu me formalizar, o governo vai me enxergar, e aí tem muita gente que pensa nesse sentido, aí eu vou morrer pagando imposto, taxa sobre taxa, e não vou ganhar nada com isso. Dá para vender a ideia do microempreendedor individual como uma boa ideia? O microempreendedor individual é uma boa ideia quando eu sei fazer alguma coisa, tenho claro a dimensão de que ter um CNPJ, eu tenho responsabilidades, mas que eu também tenho oportunidades. Eu tenho oportunidade de ter aspectos, benefícios legais na área de saúde, previdência, enfim. Eu tenho oportunidades quando eu tenho acesso garantido e facilitado através da sala do empreendedor, através dos serviços e soluções do Sebrae. Eu tenho, mais do que nunca, a condição de fornecer uma nota fiscal pelo serviço ou pela mercadoria que eu vendo. Eu estou legalizado, né? E literalmente não vai ser muito bom se eu for desleixado, se eu não cumprir com os requisitos mínimos de pagar minha contribuição lá no final do mês, de prestar minha declaração no período correto, de fazer os controles, de ir lá na sala de aula aprender ou revisar meus conceitos, mesmo que eu tenha uma faculdade, meus conceitos de como eu devo controlar meu dinheiro, como eu devo buscar meu recurso, planejar para buscar financiamento, para crescer, os requisitos que eu tenho ali e falar lá com o meu contador, especialmente os que possuem colaboradores atrelados à sua atividade, que o microempreendedor individual pode ter pode contratar. Sim, uma pessoa, mais um, né? Mais um funcionário, né? Cumprindo esses requisitos legais, que literalmente isso me traz uma condição de, entre aspas, também ser justo com o outro que está formalizado. A gente sabe que as sociedades do mundo do mais são essas sociedades que formalizam, que cumprem as regras. As sociedades do mundo do menos são aquelas que fazem de qualquer jeito, porque eu quero fugir, eu quero desviar, eu quero ter vantagem, e literalmente essa condição passa também por uma postura e comportamento pessoal. A gente não é aqui, enfim, não vamos ensinar o padre a rezar missa, que ela não sabe o que deve fazer. Iniciamos os juízes, mas para a despedida, Parmegiana, eu só fiquei com uma dúvida. Você falou aqui muito bem, né, de todas essas questões, né, do que cabe ao microempreendedor individual. Desculpa, só ficou no campo da obrigação. O que é que eu ganho fazendo isso tudo, pagando conta, me formalizando, contribuindo, pagando imposto? O que é que eu tenho de bom? Acesso ao mercado. Acesso ao meu cliente de maneira transparente, clara, porque eu vou poder entregar a nota fiscal, vou poder entregar meu serviço, vou ser reconhecido e naturalmente vou fazer uma propaganda e vou ser valorizado com isso. E vou ser indicado, essa que é a questão, né? Eu tenho acesso ao mercado, assim, exatamente. Diz assim. Ok, olha, eu quero agradecer a sua participação, acho que fica muito como uma provocação, né? Entendimento de município, o que cabe a cada parte, a minha parte me formalizar, ao município em cumprir a lei, mas também uma provocação para uma região inteira, no sentido de conjugar possibilidades. Eu fiquei mais, me ative muito mais a questão da formação, da educação, que pode sim ser algo bom, né? Não tem que ser ideológico, nem formatado, mas é interessante, né, Parmegiani? Eu acho que consegue, as pessoas que estão, têm análise, capacidade de análise crítica, que elas são pessoas que estão, vamos dizer, motivadas a realizar seus sonhos, e se eles efetivamente puderem ter parametrizações ou ter caminhos claros de como fazer isso, o nível de sucesso dessas pessoas é maior, o nível de sucesso das suas comunidades, dos seus municípios, enfim, do nosso território também ganha, né, em vibração, em competitividade, em oportunidades para todos. Olha, obrigada pela participação, obrigada para você que nos acompanhou nessa manhã. Amanhã é feriado, então a gente tem programação especial aqui, mais festiva. Depois voltamos à programação normal. Lembrando que na sexta-feira a Rádio Super Condá faz o primeiro debate entre os candidatos a vice. Eu brinco muito aqui, vice no Brasil tem que ser levado a sério. Então a gente vai fazer esse debate para que se possa exercitar ideias, né? Planos de governo, enfim, para que a gente possa entender quem vai ser o gestor e o futuro co-gestor do município de Chapecó. Um bom dia, um ótimo feriado. Eu retorno na quinta-feira. Até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.